É o seguinte, malandragem. Vai vendo só. Malandro demais não dá, malandro. Eu já disse a você que malandro demais vira bicho. E também já lhe pedi pra você parar com isso. Eu já disse a você que malandro demais vira bicho. E também já lhe pedi pra você parar com isso. Você diz a todo mundo coisas que você não faz. E na roda de malandro, todos me chamam malandro demais. Deixa disso, rapaz, eu já disse a você que malandro demais, ele vira bicho. E também já lhe pedi pra você parar com isso, pode dizer de Nora. Eu já disse a você que malandro demais vira bicho. E também já lhe pedi pra você parar com isso. Em toda área que você pinta, diz logo que tá com a cabeça feita. Mas não vê que a moçada da SWAT tá olhando você pela direita. Vê se você se ajeita. Eu já disse a você que malandro demais vira bicho. E também já lhe pedi pra você parar com isso. Agora é você, Zenil. Eu já disse a você que malandro demais vira bicho. Você dizer que é malandro, levando tapa dos homens e outro, você só vive apanhando. Honestamente, eu já sei quem você é. É um tremendo fim de festa, um pisa na bola, um Zé Mané. Vê se é ou não é. Eu já disse a você que malandro demais, ele vira bicho. E também já lhe pedi pra você parar com isso, eu disse agora é você. Eu já disse a você que malandro demais vira bicho. E também já lhe pedi pra você parar com isso. É, você fala demais. Você fala demais. Você fala demais, ô rapaz. Você fala demais. Eu já disse a você. Eu já disse a você que malandro demais vira bicho. E também já lhe pedi pra você parar com isso, pode dizer demorar. Eu já disse a você que malandro demais.